Alguien dejó a la confusión de ella cerca. Rebeca, salamento, voo 897, posição 6. Voo 897, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Chama ataque, 897. Tem aqui Foxtrot na escuta do solo? Azul, Alfa, Yank, Foxtrot na escuta? Positivo, na escuta. Confirme o gate para o qual irá taxiar? 09. Ciente, Alfa, Yank, Foxtrot. Uma 119, autorizar o táxi até a interseção hotel, na mesma chama a torre, na frequência 18195 para cruzamento da pista 10028. O 9 decola da interseção hotel, vai taxiar da cabeceira. Ciente, rumo no norte. O 7 decolado a 5-4, controle 1-9-8, bom voo. 198, bom dia, 1907. Salvador, é o 3153, centro de informação Índia. Autorizado como Galeão? 3153, informação Índia, confere, aguarde um minuto para cópia. Israel? Foi para onde, Leda? Leda, 1907. Voo no 642, voe Sierra Romeo 0, Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, voo 642. Zero Fox de MAP, direto Lúbito, direto Barbacena, após de acordo com a rota prevista do plano de voo. Decola da pista 10 com curva à direita, correção com primeira curva à direita, saída da El, Leda após bridge. Transponder é 5461 e o controle é 1-9-8. 85, Alterne 1-2-5-4-5. 0, Astros 0 e MAP, Lúbito e Barbacena. Decola da 10, primeira curva direita, na Dael Leda, pós Leda Bridge, 5461 é o transponder, 198 controle. 3153, confirmado frequência do controle 119.8. Afirmo, 19.8. 3153, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Sim. Taxi 1795, 178, 1346, campeão. Gol 1795, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera chame a torre, frequência 1985, altímetro 1092. Evitar táxi, ponto de espera 1895, 1795. Tácio no 897, temos 184 a bordo, 3 horas e 21, treinando Campinas. Voo 1897, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre frequência 198.95, altimetro 1012. Positivo, Índia Alfa, 395, obrigado, antena de serviço. Tudo mais na escuta do, da torre? Realizado o cruzamento imediato da pista, prossiga Delta e antes da Alfa retorne para o solo novamente, 121.9. De Roma, transfira solo novamente. 97 no 5, livre decolagem, variável do 3-9. Livre decolagem, 97 no 5. Roma, 19, autorizado táxi via Alfa, é ponte antes da Juliette. Ponte antes da Juliette, Roma, 19. Roma 119, reautorizado, táxi via Alfa Juliette, Pátio 1, Índia, e novamente Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre, frequência 118.95, altímetro ao padrão. Reautorizado, Alfa Juliette, Índia, ponto de espera, vai chamar, torre, Roma 119. 510-3325? Afirmativo. Obrigado, bom dia. No 5, decolado agora, 59, controle 1998, bom voo. 198, obrigado. Está ingressando no pátio principal, à sua direita, autorizado ingresso no mesmo até Itaxi, até o gate 09. Ok, gente. Controle Salvador, muito bom dia, gol 17 no 5, Arbor passa 2-0. Gol 17 no 5, bom dia, subou 360, vai dar Arbor Vidman. 360, gol 17 no 5. Fianc Foxtrot, prossiga com reboque, reporte estacionado. No 897, livre decolagem, evento variado 3 manches. Livre decolagem, 897. Sim, para o controle. Até 3 DME, pois vou prosseguir na reta até 2 mil pés, no mínimo 2 mil pés indicados. Vou fazer uma curva à direita para a Pro 270. Após a Pro 270, eu vou enquadrar a radial 223 do VOR Serra Victor Delta, número 650. Coral vai estar 60 milhas. Sete decolado agora 03, controle 1998, bom voo. 198, obrigado. Nossa. Tem que vai ser. Tem que ser no mínimo de mais ou menos 500 pés por minuto. Você de passo para trás, ligou lá pra gente. Deixa sua curva após cruzar 2 mil pés ou 3 de dinheiro do VOR. Nossa, aqui de transição está 4 mil, só que ele está dando aqui 5 mil. Oi, Salvador, bom dia, rumo no 9, está a ponte esquerda no 0, pronto. Realizado, além de decolado, ao no 0, rumo no 9, vento 040 graus, 040 graus com 4 nós. Autorizada, é decolar, tá 0, rombo no 9.